Esporte. Evangelização, informação, entretenimento e a serviço da comunidade. Rádio Santo Elemento, ZYH172, AM 1010 kHz. Estúdios e sede, a rua Todomiro Rego, número 336, Centro, Santa Helena de Goiás. Ouça pela rede mundial de computadores no endereço radiosantoelemento.com.br. Eu não mandarei.